Controle Salvador, boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, saída Pulca, suba ao nível 190. Troque o transponder para 5546. Positivo, acionado 5546, TAM 3283. Positivo, agora recebi o código correto. 3283, dentro do possível, solicita nível final 1-1-0. Que modulou foi 3283? Afirmativo. Autorizado, nível final 1-1-0, vou ir direto Ilhéus da presença. Correção, vou ir direto Aracaju. Positivo. Para efeito de treinamento, senhor, eu solicito manter o perfil da saída. Então mantenha o perfil, após chamo, vou direto Aracaju. No perfil, acendendo ao 110, tá? 3283. Tem um 01 no controle? E vai afastar por mais de 20 milhas? Gente, é ponto de 20 milhas afastado, fique atento à área proibida de Camaçari. Em decolar da intersecção, ou solicita táxi até CAP 010, Força Aerona 349. Táxi autorizado via parte militar, vai manter a intersecção hotel, mantém a táxi hotel e chama a torre 118, decimal 612. Para ingresso de decolagem, altímetro 020, tem um bom voo, Força Aerona 349. Uma milha e meia para ingressar na área proibida, ok? Para cortar aí a área, passar em volta, se você tem condição de voar na proa 345, passar aí lateralmente, livrar a área. Bono 333. Positivo, portão 8, posto de acionamento. Portão 08, salto 0, 333, chame táxi. Chamarei, botar bono 333. O 01 agora livrou a área proibida em altitude. Para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, as comelas mesmo. Alfa, reporta em Portugal, espera o ingresso 4116. Direita, Indy Alpha, ponte espera número 2, torre 118.6, altímetro 1020, bom voo e boa tarde, 1394. Tá, boa tarde, 6315 da Sinai, copia o 360? Copia, 6315. 6315 da Oxené, para Guarulhos, 3620 está autorizado, via Pesulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesulo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Fala da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto bridge. Aciona 5567, controle 120, décima 8. Barulho 360, apesou lona 0, bridge, apesou lona 6, horizonte, bridge, subida da 10, curva direita da El, Leda bridge, 5571, 120, décima 8, na 3. Portão 4, chame pronto, aqui na 63 e na 5. Ok? Portão 04, chame pronto, pushback. Ok. Obrigado. 123 a bordo, eu estou dormindo 4 horas, eu estou tocando a galhão. 123 a bordo? 123 a bordo. É, chegou no 333, parte principal, aguarda a passagem do Embraer Rosa, ataque sua Alfa, que vai ingressar. Após prossegue via Indy Alfa, número 3 no ponto de espera, torre 186, altímetro no 020, tem um bom voo e boa tarde, gol no 333. Obrigado, você está aqui agora da passagem do Azul Rosa, após... Segue 5 41 no meia, ingresso por gentileza agilizando para o portão 03 via Juliette. Ingresso na Juliette para o 03 agilizando para o 03. Alfa foi rotatória, fome visual coroa. Siga visual, qual é a chamada de pouso, 01? Salvador, 35626. Boa tarde, via Alfa, após próxima esquerda aqui, ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 04. Alfa aqui do pátio 3, ciente. Se abra, mantém os corredores, 1500 pés, 1020 ajuste, informe ingressando no Interlagos, que do Quebec se abra. PLB, que do Quebec se abra. Salvador, muito boa tarde, voo 924, cruza 1400. Voo 924, suba e mantenha 350, saída PUCA, vigilância radar. Ao 350, voo 924. Papa Romeo Mike Eco Juliette, mantenha 085, chame o centro Recife na frequência 12685, antena 2545. Quase para o Goro, pela 1600. Mantém o perfil da PUCA aguardando coordenação. 5857, clear Bons Arrival, descend and maintain 4000, QNH1020. No, negative, maintain Bons Arrival. Luiz, que mantém meu pet corredor axé, reporte através de fora da barra. Pelo 2230, vai passar 150, chama o centro, 1251 na antena 3325. Maria do 2230, controle. Chama o centro, 1251, Alterne 13325. 1251? Firmo. Boa. Guno 600, vai passar 170, chama o centro, 1685, Alterne 1245. Controle de Salvador, boa tarde, com 394. Bono 394, subir, mantenha 360, saída da EL. 360, esse é de da EL. Chané 6326, chegada Mari, voo em Mari, chame o ideal de descida. Mari, já foi autorizado no 50. Autorizado de descida até o 050. 0506326. Índia November Alpha, visual com aeródromo? Tenho aqui no visual Alpha. Torre 118,6. 118,6, Índia November Alpha. Mantenha o corredor inicialmente. Tem um tráfego baixa performance aí ingressando aí na final da 17. O Thiago 150. Serena 349, sube e mantenha 170, saída PUCA. Pro 924, passa nível 150, chame o centro, frequência 12685, alterna 1245. Confirme, por gentileza, secundária. Secundária é 126, corrija, 12545, a secundária. Gente, vai chamar agora a recepção 2685, 2545, no 924. 3283, controle. Prossiga, está 3283. 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 1190, chame o controle Léo, corrija o controle Aracaju, frequência 1203. Ok, está chamando Aracaju agora 203, obrigado, bom feriado para você. Obrigado, igualmente. Quebec Sierra, ingresso em Interlagos e agora de transferência com a torre. Controle Salvador, gol no 333. Gol no 333, submantenha 360, saída da EL, troque o transponder para 5553. 5553 da EL, gol no 333. Uno 394, passa nível 160, chama o centro, frequência 1251, alterna 13325. Certo, Otávio. Boa. Comandor 6326, possibilidade de onda direta. Não, mantenha a chegada, Mari. Mantenha 26 desse, mantenha 3000, ajuste 1020. Quebec-Sierra. Chame a torre 118.6, aqui do Quebec-Sierra. Prossiga visual, toque remetido a Valença, frequência livre na escuta para o regresso. Prossiga, Paulo. Tango Yankee Zulu Delta. Prossiga, 500 pés ou 1000 pés? passando em Yankee Zulu Delta, patrulha 05, 500 pés Aracaju, está autorizado da 10, curva à esquerda, via litoral norte. Aciona transponder 0273, corredor forte, litoral norte, corredor forte, 0273 no transponder, controle 120 decimal 8, a torre opera em 198 decimal 612. Patrulha 05, está no pátio 3, confirme pessoas a bordo. Libera sonar, chame pronto para o táxi, o patrulha 05. Jet 5857, descend and maintain 2000, 781020, reduce speed to 1900 knots. Slow down 1900 knots, 2000, 1020, 5857. Complete final ILS 1862. 1862, bom feriado. Grato, momento. Solo Salvador, a gente tem a minha frente no 5, chegar aqui para dentro, está no portão número 1. 04, está livre, chama a minha 3 no 5, chama o táxi. Livre, vai após a táxi, chama a minha 3 no 5. TRN 13325. 251, 3325, bola 3, 33, boa tarde. Boa. Patrulha 05, tem condições de decolada presente ou vai ser necessário taxiar até a pista no zero? 18.6, gentileza para decolagem, o patrulha 05, o altimetrão 020, tem um bom voo. Como é que é back para Cairo ou no meu pé? Quebec, Skyuno, meu pé está autorizado, dá 97 direita, corredor Axé. Acena transponder padrão 0161, controle 120 décima 8, torre 1186. Controle Salvador, ou patrulha 05. Patrulha 05, corredor forte, vai afastar por correção. Corredor forte, 500 pés de aporte, 20 milhas. Assim que possível, informe estimado de ingresso na terminal Ilhéu, terminal Aracaju, estimado de pouso. Tomará no aguarde 1. Five, 5857, establish and localize runway 10. 5857, complete the last X-ray approach, contact tower on 18.6. 18.6, thank you. Have a nice holiday, sir. O patrulha estima Aracaju aos 18h40, ingresso natural às 18h20. Ingresso na terminal 18h40, qual é o estimado de pouso? Não, às 18h20, o ingresso na terminal 18h40, o pouso em Aracaju. Ok, copiado. Xuxanair 631, CU está com POB 148, autonomia 350, alterna 70. Índia Alfa, Ponte Estrada 10, Torre 1186, altímetro 1020, tem um bom voo e boa tarde, Oxanai 6315. Índia Alfa 1864, Ponte Estrada Oxanai 6315. Salvador, Oxanai 6326, livrando na Eco. Boa tarde, Oxanai 6326, táxi livre Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6326. Salvador, boa tarde, tá 3192, tá 3192, autorizado chegada Mari, vê se mantém a 3000, ajuste 1020, reduções a critério. 3000, Mari, o sério 1349, passa 160, chama o centro, 12685, alterna 12545. Área 125, decimal 45. Controle de Salvador, gol 648, cruzando 215, descendo para o 170, 6 da tanque. Gol no